A minha frase pro próximo Unicast é: é uma hora da manhã e eu poderia estar assistindo muito show. O próximo, por que não agora? Causa polêmica, não causa polêmica. Mamilo! Mamilo! Sim? Pode começar, Yuri? E aí, Yuri, lembrou? Pode ou não, Yuri? Caramba, Yuri esqueceu 3 vezes. Em menos de um Yuri, minuto. Pô. Nota aí. Anota aí. Eu criei uma nova já. Eu já criei uma nova. pera. Quer caneta, Yuri? Vai, começa. Aqui é Yuri, eu sou Yuri, Yuri Martins. Então, vamos lá. Eu vou começar com galera, que é um termo genérico, né? Vai, todo mundo pronto? 1, 2, 3, let it rip! Alô, galera! Começando o nosso segundo Unicast. Unicast. Oi, gente, eu sou o Carinho e hoje eu já peço inteira do Unicast. Vou tentar apresentar agora esse making off, que tem várias cenas aqui cortadas, podcasts anteriores. Tem também algumas tretas, momentos de briga entre os participantes, discussões que duraram a madrugada inteira. Eu sei porque eu tenho o arquivo bruto. Então, fique agora primeiro com a primeira parte, que é a treta, muito briga no Unicast, separação. Aliás, eu vou dar um recado para todos os professores que dizem que ensina, são os pais, tem que botar o filho numa direção. Então vamos lá. Ô professorzinho, tem que formar alunos, robôs que gostam daqueles que todo professor gosta, e gente que gosta que o professor gosta. Tem que formar grupos de alunos revolucionários guiados pelo professor. Diz um recado também, que está mandando várias vezes aqui. Vai tomar. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Tá certo? Não, pô. Eu posso influenciar a gostar de um cara. Eu posso. Rapidão. Não, eu fico mais puto que esses. Já a polêmica mais uma vez? Eu concordo com ele. Continua ali. Eu posso já, mais uma vez, polêmica? Vai lá. Por favor, nesse agora, bota o pi, porque ela é forte mesmo. Eu queria mandar todos aqueles professores, cara, que em época de eleição para reitor de sua universidade, seja lá o que for, ficam pedindo voto, cara, em sala de aula, bicho, pros seus candidatos, bicho. Vão todos, cara, tomar. Cuidado! Vocês não são dignos de receber o título de professor. Vocês são uns merdas. Vocês concordam? Concordo parcialmente. Não, concordo porque com ele. Porque todo mundo tem defeitos, cara. Não, pô. Saca? Tipo, o cara pode tá ser... O inédito todo esquente. Exatamente. Não é, olha só. Por exemplo, a pessoa pode se enganar, saca? O professor pode realmente acreditar que aquele candidato dele... vai fazer diferença. Mas, por favor, não... Cara, não sala peça. De aula é aula, pô. Não é política. Não importa se é bom ou é ruim o candidato. Assim, eu sou um cara extremamente utilitarista. Pô, mas o que, que a gente tá falando? Eu esqueci. É um negócio de professor fazer política na sala de aula. Ah, é, pois é. Utilitarista. Então, vamos nos colocar... Eu também sou um cara que sabe muito bem se colocar no lugar do outro, saca? Então por isso é que eu não ando arrumando confusão assim com a galera. Apesar de geralmente eu ficar tirando graça da cara dos outros do que os outros acreditam seriamente. Então, vamos imaginar que você é um professor e que você acredita piamente que este seu colega, dono de ideias geniais, vai entrar na administração da sua universidade e vai revolucionar a sua universidade. Vai tornar a qualidade... da sua universidade muito melhor do que ela é hoje. No meu caso, eu faria toda a campanha para ele. Diria, olha, votem nele, não importa. Cancelaria a aula. Passaria a minha aula, inclusive, explicando por que todo mundo deveria votar nele. Não, Yuri, caramba, bicho. Cara, porque é pelo bem maior, cara. Cara... Mas, calma, cara. Ah, não, mas, não. Isso é uma situação hipotética, sabe? Hipotética, por quê? Porque, como nós sabemos... nada muda. É, não importa quem tá lá, se o sistema é o mesmo. Sacaram? Cara, deixa eu te falar uma coisa, bicho. O que eu tô dizendo basicamente é que os fins justificam os meios. Não, cara, nem sempre. Vai. Sabe, olha, olha só. Não é, pô, olha eu só. Eu apoio, Marco. Meu áudio não funcionou na hora que eu falei isso, que até Luiz Miguel aplaudiu. O que eu disse pra Yuri foi: grande Yuri, concordando, até entendendo a tua opinião, eu vou mandar um recado aqui rapidinho que é: vai tomar. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Vamos continuar outra hipótese aqui. Imagina que sua mãe está em perigo. Vamos colocar essa situação. Sua mãe está em perigo e a única forma de você fazer isso é assassinar uma pessoa inocente e desconhecida. A maioria, a grande maioria das pessoas faria isso, saca? Mesmo que normalmente seja uma coisa tida como errada, mas numa situação em que você acredita estar fazendo certo, numa situação onde você está buscando um bem maior, você faz aquilo, saca? E é pensando, e é me colocando nesse lugar dessa pessoa que pensa estar fazendo certo, é que eu defendo professor, que faz campanha. Porque, tipo, eu não tô dizendo que ele tá fazendo certo, mas eu tô falando que ele não é um cara mal intencionado, saca? Então, nem sempre, saca? Que 90% das vezes ele tá. É um viado que tá querendo favorecer o amigo pra custo próprio. Mas tem gente que realmente se engana com isso, cara. Então não seja. Estão apressados a condenar. Não, eu condeno mesmo. Não, vocês estão muito radicais, cara. Vocês estão que nem os marxistas lá da universidade. Não, cara, mas então, falo isso porque, cara, duas vezes eu já passei por isso. Vocês se lembram em 2008? Vamos votar no... Vamos seguir com... Foi ele que ajudou. Referência. Muito se empenhou pra ver... Não, pô. E esse ano também, cara, eu passei por uma eleição lá que foi, tipo, bicho, estressante, cara. A atitude do povo, eu passei por esse ano uma eleição lá na faculdade. Faculdade é faculdade, não vou fingir que é. Agora a ideia fugiu. Sim, e foi altamente estressante, pô, ver como a galera se corrompe em busca do poder, cara. Gente que não tem escrúpulo, cara. Pois professores, é, cara, professores que deveriam ser o exemplo, cara. Tipo, eu... Alguns falavam de direção ao candidato que eu apoiava. Mas mesmo assim, pô, mesmo assim eles fugiam, cara. Entender que, em primeiro lugar, aquilo é uma instituição de ensino. Pois é, mas olha só, é o que eu falei, cara. Não às sei, vezes... é ensinar, cara. Às vezes... Não, peraí, é porque, tipo, eu comecei a falar e falou aí. Vai, fala. Eu tô esperando. Sim. É, às vezes as pessoas vão por caminhos tortuosos pra chegar a um objetivo que elas acreditam ser certo, saca? É. Tipo, é o que eu falei. Às vezes a pessoa tá achando que tá fazendo certo, saca? Quando chega uma senhorinha na rua e tu ajuda ela a atravessar, ela, ó, meu filho, Deus lhe pague. Ela não sabe que tu é ateu. Saca? Mas Yuri, olha só, cara. Então, não, na cabeça dela, é isso que falta. Isso que na minha opinião, falta em grande parte da galera aí, saca? Saber se colocar no lugar do outro. Cara, mas isso não tira o fato. O problema, Yuri, é só o seguinte. Por que então não promove, sei lá, uma coisa fora da instituição? Sim, mas ele tem que dar não. Fora do horário de aula. Sei, eu concordo com vocês que isso é errado. Mas eu só tô me. Thank you. Me surpreendendo aqui com a agilidade de vocês em condenarem a pessoa que faz isso, achando que ela é um marginal e tal. Não, não, também não é assim. Nem sempre. É assim. Às vezes as pessoas fazem as coisas na boa intenção. Tipo, com certeza tem uma galera aqui em São Luís que amanhã vai votar em Castelo achando que tá fazendo a coisa certa. Talvez esteja, não sei. Tem quem acha que votar em Eduardo Alan da Gina é uma revolução? Pois é. Revolução. E aí o que a gente pode fazer? Se a pessoa tem a intenção de fazer a coisa certa, mas está sendo ludibriada pelas pessoas que são mais espertas que ela. Inclusive, System tem uma música muito boa para isso, é The Devil. Se quiser botar, marca. Cara, vamos. Sair, isso tá muito polêmico. Vou acabar falando mais merda e sendo processado. Não, mas ó, a gente não pode ser processado já que tem gente defendendo e tem gente contra. Ou seja, isso aqui é um quê? Um debate, um corte que eles não a opinião dos outros. E ninguém tá aqui brigando. Caramba, Marcos, mas hoje a gente tá em um Brasil, cara, que o cara não pode mais falar. A intolerância, né? Só porque o cara falou que ia comer a mulher e o bebê, pô, o mundo foi pra cima dele, pô. É verdade. E, aliás, se você discordou do que você tá falando sobre o cara de que ia comer a mulher e o bebê, eu vou dizer o que vou explicar o que ele precisa dizer comigo. Quando tu vê uma mulher. É extremamente bonito, tipo, como se tem aí uma pessoa, uma mulher que vocês acham que é extremamente bonita. Uma atriz, por favor. Senhor dos Anéis, a Liv Tyler. Agora imagina que ela está grávida. Você quer dizer que ela está, que você é um comediante, quer dizer que ela está uma grávida bonita. O que tu diz? Eu comeria ela mesmo grávida. É isso que significa que eu quis dizer. A primeira coisa que eu entendi foi isso. Exatamente. Também. Mesmo. Todo mundo é assim. Ou seja, vamos falar do jeito bonito que ele quis dizer. Olha, vamos chegar. Eu tô chegando pra essa atriz que vocês acabaram de citar. Deixa eu falar. Vou falar primeiro. Você é uma atriz. Inclusive, a sua barriga de grávida tá deixando tão bonita como você estava sendo. Eu, aliás, tenho que dizer que você é tão bonita grávida que não estando grávida. Parabéns. É isso que o viado quis dizer. Eu entendi de outro jeito. Eu entendi assim, ó lady de meus sonhos pueris, eu entraria em coito com vossa senhoria, mesmo você em estado de pregnância. Muito bacana. A minha interpretação já é outra. A minha interpretação é a seguinte. Quem me dera ser um peixe, para entre o lípido aquário mergulhar, fazer borbulha de amor. Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Bom, galera, agora vamos começar o making off, umas cenas com tudo que foi excluído, as besteiras faladas, como os feitos. Aquilo que deveria ser colocado, mas foi tirado para economizar espaço. Porque gravar não é fácil, tem coisa que atrapalha. Pode ser. Por exemplo, o caso de Yuri, que é uma coisa que se espalhou e fica meio engraçado. Fique! Mas agora, make off! Caramba, meu Matiampo vai ganhar do Psyduck! Não, perdi, cara! Yuri, fecha Pokémon, porra! Pera aí, rapidão! É mesmo. Maldita Mist, você é uma vadia! Foi. Acho que foi, porque caiu todo mundo. Caiu todo mundo? É, porque então tu pode, pô. Ah, é verdade. Justo na hora da minha piada, pô. Que piada? A piada da Skol, pô. É a marca da Shadow. Gravou. Não gravou, foi eu falando que foi entender o sarcasmo de vocês depois de uns 3 minutos. Sei. Não, pior que foi. Por isso que eu falei, Yuri, realmente eu gastei quase R$40 com Shadows. Sim, realmente. E vamos voltar pro tema que é primeiro dia de aula, cara. Sim, então. Beleza. Peraí. Cara, tá mentindo, ele é mentiroso. A menina não mente, eu sou bicho. Caraca, eu fiz de narcoma. Vou ler, senhor Miyagi. Caraca, quando tu sabe a letra de uma música. Que as frases não tem nenhum sentido. Isso é maluco. Cara, meu primeiro dia de aula, cara. Sim, apesar de não apresentar, não. Obrigado. Sim, meu primeiro dia de aula. Sim, pô, mano, quebrou meu raciocínio, cara. Hã? Como assim? Então, vamos lá, primeiro dia de aula de Fernando, como é que foi o primeiro dia de aula? Não, não, agora cala a boca, eu vou falar. Tá, ok. Sim. Cortou aí, tá cortando. Tchau. Posso continuar? Pode, eu consigo falar. Até o tá que tá, né? Até a net do Luiz é gato. É muito engraçado ver estar aqui no chat com vocês e quando o Marcos fala, o Koala brilha aqui. Realmente. Koala, tá vendo? Saciar esta loucura dentro de mim. Porque é engraçado o Fernando olhando pra aquela foto padrão dele. Sabe o que tem? Só muda se ele tá com ou sem barba e com ou sem headphone. Então, Koala, que também, cara. Mas é, aliás, o Carl Sagan aparece nesse episódio assim. É? É. Fala na inauguração do velho dedo, assim. Eu acho genial quando ele aparece no Family Guy, que ele é a versão do programa Cosmos para caipiras. Aí, tipo, eles tipo censuram. Caramba, bicho, genial. É genial, cara. Aí, tipo, ele tá falando lá. O universo foi feito por uma grande explosão que durou há 4,5 bilhões de anos. Aí, tipo, eles falam, eles cortam isso tudo, aí eles botam: o universo foi feito por Deus. É genial, cara. Meu amor. Uma escada cheia de pessoas sem noção ao seu redor. Não, sem noção. Foi lá na. Pessoas que se vestem de preto pra dizer que são porquês. Visionário. Por quê? Não. Originais todos. Yuri, tá assistindo o show? Ah, eu não tá, acho. Tá assistindo o show do Sistema Fadal, não assistiu? O do Rock Hill. Assisti, sim. Vê a câmera que mostra o povo, a galera que tem diz que é alguém de preto. Você tá cantando? Sabe o que é de preto? Você não precisa se vestir pra fingir que é uma coisa. Se não tiver uma coisa, você pode estar com qualquer roupa, roupa de bombeiro. Acho que vai ser. Exatamente. Eu conheço gente que discorda disso, cara. Mas. Mas como assim discorda? Sei lá, cara. Cara, eu só peço, tipo, o povo fala não, o cara que curte rock, curte metal, não pode ir pra show de forró, não pode ir pra show de axé. Eu, bicho, cara, vá, mas por favor, não vá com uma camisa de banda pra um local desse. Só isso. Tá. Eu não Olha, sei, mais, cara. Pode ser mais um tema aí pro Unicast. É, sim. Pois é. A gente tá falando isso tudo, mas todo mundo aqui é a favor do espaço que quer e da questão da lei, né? É, sim. Pois é, porque tipo, gera a gente tá dizendo, se você quiser, faça, mas cara, a gente acha que é uma merda. Você tem que se salvar, se quiser pode fazer. Exatamente. Você tem que se salvar, né? Bicho. O direito de ofender, pô, faz parte, pô. O dia que ninguém puder mais ofender ninguém, acabou a hora da expressão, pô. Pois é. Eu vou lutar até a morte pelo meu direito de falar merda. Aê, exatamente. Apoiar a população se levanta e grita Hi, Hitler. Olha o Voltaire aí, rapaz. Federia até a morte o direito de discordar de mim. Oi. Ah, é? É. Caramba, esses malditos vivem roubando minhas ideias. Não te deu tê-las. Mas ficou ofensas, pô. Estamos no nosso direito de ofender. Então tá bom. Não só ofensas. Se quiser ofender a gente, é só mandar e-mail para Unicast. Pode xingar muito. Pode xingar muito, a gente vai ler. A gente não é que nem os outros aí que escondem. O filho de xinga não. Se xingar, a gente vai ler o nome do filho. Olha que nível a gente chegou, cara. Tá pedindo pra ser xingado. Bom, mas é o jeito, cara. Que as pessoas digam que elas não querem. Não me xinguem não, galera. Eu tenho baixa autoestima. Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa pra salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem. Vem de Minas, das bateias do sertão. Juscelino é o homem. Que além de patriota é nosso irmão. Fantástico, né? Diz que quinta-feira. Quinta-feira. Eu tinha uma amiga. Isso é foto de pôster, ó. Muito. Tá na lâmina pra cima, ele estreando pra cima pensando? Muito. Pôster? Tipo, super meu retorno. Eu vejo a minha amiga, né? Ela foi me visitar, só que eu não sabia. Visita surpresa. E ela tava grávida. Ela tá grávida. A mãe abriu a porta, né? As fotos de Sanino. Aí tem uma entrou pra me chamar. Eu tirei um teste de DNA. Meu filho tem uma amiga que quer falar contigo. Ah, eu não sei, é uma menina grávida. Epa, porra! Meu Deus, mano. Aí eu falei, é Dana? Ela, eu acho que é. É, mas você bem faz esses 8 meses que roda. Oi, mano, ficou doida. Eu me lembrei que eu era policial, eu trabalhava, fico muito zangado. É muito fácil zoar os pais. Eu vi isso, ela calma. Aí, tá indo, ela passa. Aí eu falei, não, diga que é um pai desse criança. Ah, não, eu sou já meu namorado, não sei o quê. Aí ela, tá certo. Eu pensei que eu ia dar uma surra, eu ia ter um real. Eu acho que a CTET ali deu mesmo.